Teu olhar me diz, eu até gosto de você, mas só gostar não faz feliz. Quem te adora assim até doer, a noite rindo juntos, meio sem intenção, eu te chamei de amor, cê me chamou de Jão. Eu me trabalho pra ser otimista, mas se eu brinco de ir embora, cê me deixa ir. Será que eu sou a melhor coisa da tua vida? Só o melhor que você conseguiu até aqui. Em quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? Em quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? Num cara mais bonito na televisão, no amor que foi embora nos quem dá virão. Quem é que você guarda nessa sua cabeça? Em quem você pensa enquanto me beija? Juro, eu me esforço pra te convencer de mim. Tento ser mais bonito e falar grosso como outros por aí. Liguei pros teus amigos pra anunciar o fim. Será que você se perdeu ou se encontrou sem mim? Eu me trabalho pra ser otimista, mas se eu brinco de ir embora, cê me deixa ir. Será que eu sou a melhor coisa da tua vida? Só o melhor que você conseguiu até aqui. Em quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? Em quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? Num cara mais bonito na televisão, no amor que foi embora nos quem dá virão. Quem é que você guarda nessa sua cabeça? Em quem você pensa? Teu beijo é tão forte com os olhos fechados. Não que eu me importe em ser me enganado. Não me conta, não me mostra. Não deixe que eu perceba em quem você pensa enquanto me beija. Beija, beija. Em quem você pensa enquanto me beija, beija, beija? Num cara mais bonito na televisão, no amor que foi embora nos quem dá virão. Quem é que você guarda nessa sua cabeça? Em quem você pensa enquanto me beija?